Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos licença para entrarmos em seu lar, levando mensagem de amor e de paz. A doutrina espírita vem nos trazer a beleza de vivenciarmos nos dias atuais os divinos e sábios ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são atuais e modernos para conhecermos a felicidade aqui e agora. Ela nos ensina através de espíritos superiores, nos traz otimismo e alegria da prática da caridade para com todos, e tenha um bom dia. E nós estamos aqui hoje sem a presença do Jorge Reis, do Rodrigo, da Camila, que estão lá em Poços de Caldas fazendo um trabalho de cura junto com o médium Edson Barbosa, e nós estamos aqui hoje desfalcados dessas pessoas, mas estamos aqui com o nosso amigo Lucas Cabral. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rui. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Ed. Bom dia a todos os ouvintes aí. E nós vamos então agradecendo para os nossos patrocinadores: Livraria Casa do Caminho, Maquim, WS Embalagem, Polo Hotel, Giga Vale Atacados. Também agradecemos as casas espíritas Jefa, Casa do Caminho, Irmão Rodolfo, Anjo Ismael, Paulo de Tarso e a nossa querida tenda de Umbanda, Mãe Maria. Agradecemos também aos nossos colaboradores anônimos que nos ajudam, que nos auxiliam e querem ficar no anonimato. Um bom dia a todos esses nossos queridos amigos. Hoje, dia 2 de abril, é aniversário de nascimento do nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, faleceu no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial. O Chico Xavier, hoje, se estivesse conosco aqui encarnado, faria 107 anos. Ele nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, mas fez toda a sua vida espiritual, sua vida como escritor de psicografia, na cidade de Uberaba. Então nós faremos dia 9, domingo que vem, nós estaremos lá na Área Verde Chico Xavier para comemorarmos a homenagem ao nosso querido e companheiro Chico Xavier. Que essa praça foi inaugurada em novembro de 2002, foi a primeira homenagem, talvez no Brasil, em homenagem ao nosso querido Chico Xavier. São uma área de 7 mil metros quadrados e fica ali no bairro do Jardim Aquários, em frente ao Fórum Trabalhista, ao Fórum, em frente ao Fórum, ali no Jardim Aquários. Nós agradecemos também a pessoa que fez a placa em homenagem ao Chico Xavier, quadriculada, com pastilhas. Nós gostaríamos de saber quem é essa pessoa, porque nem eu, nem o Jorge sabemos quem foi que fez esse trabalho muito bonito lá na Área Verde Chico Xavier. Nós gostaríamos que a pessoa que fez, que não ficasse no anonimato, não, que falasse para a gente, desse um recado para a gente, dizendo que foi ela ou um grupo de pessoas que fizeram aquela belíssima homenagem ao Chico Xavier na Área Verde Chico Xavier. E nós gostaríamos de convidar os nossos queridos ouvintes, os espíritas em geral, para que domingo, após o programa Vivência Espírita, nós possamos reunir lá na área para homenagearmos ao nosso querido Chico Xavier, com pessoas que virão de São Paulo e conviveram com Chico, para falar sobre o nosso grande mineiro nascido em Pedro Leopoldo. E nós estamos aqui hoje com o nosso querido Helder Assunção, que é um trabalhador do Recanto da Fé, do Centro Espírita Recanto da Fé Ramatiz, é músico, terapeuta, e ele vai desenvolver o tema A Música como Auxílio aos Karmas Familiares. E nós vamos também já deixar no ar a pergunta para os nossos ouvintes. A música tem influência em nossa vida psíquica? Essa é a pergunta que nós gostaríamos que houvesse a participação dos nossos queridos e amáveis ouvintes. Bom dia, Éder Assunção. Bom dia. É muito bom estar de volta aqui. É sempre um prazer. É uma oportunidade muito grande da gente estar aí novamente falando sobre música e esclarecendo mais essa ferramenta que a gente tem na mão, que é um tesouro da humanidade, né? E qual é essa ferramenta que nós temos na mão? A música. A música. A música, né? Mas aqui você fala música como auxiliar aos karmas familiares. O que, que significa karma? Porque tem alguns espíritos que dizem que essa palavra não é espírita, outros dizem que é. E nós estamos usando muito, os espíritos estão usando muito essa palavra karma. Perfeito. E dharma, né? Isso. Karma, na verdade, é uma palavra do sânscrito, né? De origem da hoje Índia, né? Mas até antes de ser Índia, essa palavra já era utilizada lá. A gente não pode esquecer que lá, em termos de relação não material, vamos chamar assim, eles já estudam um mundo não material há 16 mil anos, né? Então eles têm uma vasta... 16 mil anos? 16 mil anos, tem relatos. Então eles têm uma vasta experiência nessa área. E uma das palavras que eles encontraram foi karma. Karma, traduzindo literalmente, quer dizer ação, né? Então qualquer tipo de ação, de ímpeto, onde eu movo energia, é karma. Claro que a gente não é só qualquer tipo de ação que mova energia, só que é karma. Essa energia, toda ação que eu movo e desloco alguma sequência de átomos, eu estou estabelecendo uma frequência energética. E quando eu estabeleço uma frequência energética, ao mesmo tempo eu me vinculo a ela, né? Quando a gente esteve aqui falando de física quântica, né, Sérgio? A gente falou que toda vez que a gente estabelece uma frequência junto a um átomo, a gente se vincula a ele. Todo átomo troca energia com todo átomo. Então, quando eu estabeleço uma frequência energética de qualquer ação que eu tenha, eu me vinculo a isso. Seja essa ação extremamente positiva, benéfica ou não ao meio, eu estou vinculado àquela frequência atômica, exatamente como as pessoas agora estão vinculadas na frequência de 750 AM. Né? É que é a frequência que dá rádio. É a frequência que dá rádio, ou seja, para ouvir o programa tem que colocar 750 AM, senão não escuta. Quando eu faço algum tipo de ação, eu estabeleço uma frequência energética e me vinculo, vamos chamar aquela estação energética, né? Aquela frequência. Então, a cada momento que eu me vinculo, que eu estabeleço algum tipo de relação energética com aquela frequência, eu automaticamente vou estar recebendo vibrações, vou estar vinculado a ela de uma forma direta ou indireta. Então, quando a gente tem uma ação benéfica em determinada frequência, a gente consegue se vincular a uma frequência benéfica e se valer dela em todos os sentidos, tanto de doação quanto de recebimento. Quando a minha ação, por inconsciência ou por escolha, é uma ação não tão benéfica ao meio, eu também acabo sendo vinculado a essa frequência. E toda vez que essa frequência é mexida, estabelecida, eu vou estar recebendo consequências disso, né? Então é só questão de, se eu estou vinculado a 750M, eu vou estar ouvindo a música que está tocando ali, eu vou estar ouvindo o programa que está tocando ali, até que eu mude de estação, até que eu mude de frequência. Ou então que haja alguma interferência. Que haja alguma interferência. Mas assim, no karma, se eu estou estabelecido ali, eu vou estar ouvindo aquilo até que eu escolha mudar a frequência. Ah, então que observa, né, Éder, que houve uma deturpação porque dá a impressão que karma é como se fosse destino, né? Isso, perfeito. Não, mas as pessoas acham que o destino dentro da doutrina espírita não existe. Sim. Então, substituir o destino por karma. Está correta essa colocação do karma como se fosse uma coisa pré-determinada. Pré-determinada, e que não fosse coisa boa também. Né? Isso, perfeito. É. Há essa confusão, né? Karma como algo negativo, não só como qualquer ação estabelecida, e também já como algo pré-estabelecido, ou seja, até essa deturpação de que karma... Ah, a gente coloca muita culpa envolvida dentro do karma, né? A gente tem muita coisa para queimar, essa pessoa é meu karma, essa é um karma na minha vida, né? Na verdade, tudo é karma na nossa vida, senão a gente ainda não estaria vinculado nessa frequência planetária, encarnado no Brasil e tudo mais, né? Não é exatamente o destino, porque assim, a questão é que nós já tivemos tantas encarnações, né, que nós já nos vinculamos a tantas frequências energéticas, que claro, qualquer frequência energética que a gente for lidar, a gente tem algum tipo de ligação. Ou seja, vamos voltar ao exemplo da rádio, né? Qualquer rádio que a gente colocar a estação, a gente vai ter algum tipo de vínculo. Seja ele positivo ou não. Mas a gente vai ter já estabelecido algum tipo de frequência devido ao número de encarnações que a gente já teve. Eu estou colocando encarnações não só na forma humana, né? No nosso sentido de evolução como um todo. Então a gente está ligado a muitas frequências. Então o que a gente acaba associando sem querer é que as frequências negativas, as que eu preciso modular, que eu preciso afinar, vamos colocar assim, são o meu karma. E não só essas, as que eu também estabeleço novas relações, hoje com consciência, já procurando a afinação delas, também são karma, né? Então não é karma é escolha, karma não é destino. Né? É uma escolha? Karma é uma escolha, porque a gente sempre tem escolha. Mas da nossa ação. Mas essa escolha, ela é praticamente inconsciente, a gente não sabe que escolheu determinada coisa, ou então sabe... Tem alguns reflexos. Como é que a gente poderia explicar melhor essa parte da escolha? Essa parte da escolha. Isso é muito importante a gente esclarecer. Existe, por exemplo, um filósofo chamado Viktor Frankl, que ele fala que a gente sempre tem escolha, mesmo na ação em que a gente não escolheu. Vamos esclarecer isso melhor. Vou dar um exemplo. A gente escolhe, no Réveillon, passar o Réveillon na praia. Só que eu resolvo descer para a praia às 9h30 da noite do dia 31 de dezembro. O que vai acontecer? Na segunda curva da estrada, eu vou acabar encontrando um congestionamento, muito possivelmente. Eu escolhi o congestionamento? Claro que não. Eu queria descer para a praia e passar o Réveillon na praia. O congestionamento não foi escolhido por mim. A questão é, o que eu faço então? Eu choro dentro do carro? Eu dou meia volta e passo o Réveillon na minha casa? Eu fico irritado. Ligo o rádio, começo a ouvir música. Tudo isso é escolha diante da não escolha. Agora vamos colocar uma circunstância um pouco mais severa. A pessoa escolhe passar o Réveillon na praia e tem um acidente no meio do caminho e acorda paraplégica no hospital. Ela escolheu estar paraplégica no hospital? Por escolha consciente, obviamente que não. A questão é, o que ela escolhe então? Ela escolhe viver a vida dela de que maneira? Com qual postura? Aí está a grande escolha. Isso é o que a gente chama da questão do karma, né? Mas, Éder, o karma pode ser... O karma fez com que ela acordasse paraplégica? Pode ser que sim, mas isso também é uma escolha. É que muitas das escolhas kármicas a gente faz quando a gente se vincula à energia. Então, mas no caso do paraplégico, tem uns que aceitam e tem outros que não aceitam. São muito mais rebeldes ainda. Tudo é escolha. Escolha. Quando eu me revolto, eu escolhi me revoltar. Também é uma escolha. E eu estou me vinculando àquela frequência energética. Quando eu escolho sublimar a minha condição, né, isso também é escolha. Né? Dentro dessa teoria do Viktor Frankl, a gente coloca que as escolhas transpessoais são sempre as mais saudáveis nesse momento planetário. Transpessoal quer dizer além do ego. Quando eu vou além do ego, quando eu fico mais próximo do eu, né, mais próximo do divino. Né? Quando eu suporto o meu ego e vou além dele, eu fico mais próximo do eu, da minha identidade real, que é a própria consciência universal, né? Então, assim, toda vez que eu tô lá, a pessoa tá paraplégica na cama, abriu os olhos e pensa o seguinte, meu Deus do céu, eu tenho uma família para criar, ela está pensando além do ego dela. Ela não está pensando, ah, eu nunca mais vou andar, eu nunca mais... Não, ela está pensando além de si. E os meus sonhos, aquilo que eu projetei, não vou fazer mais. Isso, em vez de ela ficar presa nessas situações, que são situações do ego, ela vai transportar isso para situações do eu, ou seja, como que eu vou sustentar a minha família? Eu terei que encontrar novos modos, terei que reaprender novas coisas, terei que pôr a minha situação em uma nova perspectiva. Sim. Isso é aprendizado. Para esse aprendizado ter força real, precisa ser além do nosso ego. Para essa escolha ser uma escolha forte o suficiente, tem que ser além do nosso ego, tem que ser transpessoal. Né? É. Quando a gente coloca nessa perspectiva, tudo fica mais fácil, né? Quando a gente faz pela família, quando a gente faz pela humanidade. A gente tem o exemplo do Chico hoje, né? É. O que o Chico fez pela humanidade, né? Foi algo muito grande. A quantidade de pessoas que foram confortadas a partir do seu exercício mediúnico, ele não fez por ele. As entidades filantrópicas que foram favorecidas através da venda dos livros, dos livros. Então, é uma gama enorme de frequências positivas ao qual ele, através da escolha de ter um exercício mediúnico e não colocar o ego na frente, ele foi estabelecendo frequências de contato, onde isso só foi ampliando. O exemplo dele hoje, por exemplo, nos move a ter ações extremamente mais positivas. Essa frequência ainda bate diretamente no Chico, com certeza. Hoje a gente acorda e fala, nossa, hoje seria aniversário do Chico. Deixa eu tentar ter uma postura melhor na vida. Com certeza essa frequência positiva rebate no seu campo energético. Né? Assim como de exemplos mais densos vai acontecer a mesma coisa. Né? Então, o karma não é aquilo que o pessoal fala, tudo de ruim que acontece. Que, esse é meu karma. Meu marido é assim porque eu tenho um marido ruim porque esse é meu karma. Tenho as filhas porque é meu karma. Quer dizer, não é bem isso daí, né? Não é bem isso não. O karma, vamos colocar assim. A gente já tem a vida que a gente tem. A gente tá aqui para aprender e ser feliz. Aprender a amar, né? Todas as ações que eu tenho hoje na minha vida são karma? São, porque eu já me vinculei a elas. Então quer dizer que eu tenho que suportar, eu tenho que sofrer aquela situação? Não, porque o karma também é o meu futuro, é também a minha frente, o que está à minha frente. Então, as ações que eu tenho exatamente hoje, por exemplo, o fato de eu estar hoje aqui na rádio, foi algum karma passado que eu estabeleci. Em alguma escolha passada... Eu escolhi aceitar um convite a primeira vez para vir aqui, o que me fez estar aqui hoje de volta. Isso foi uma ação, foi uma escolha, foi um karma. Né? E junto da minha escolha de postura mediúnica, de postura profissional, de tentar absorver algum conhecimento, de aprender música, coisas desse tipo. Né? Isso mostra que o que acontece hoje são escolhas passadas. Mas a questão não é essa. A escolha passada já me trouxe aonde eu estou agora. A questão é, que escolhas eu vou fazer a partir de agora para estabelecer minhas frequências futuras? Então, se hoje minha vida não está lá muito boa, eu tenho que ficar preocupado com o que eu fiz? Não, eu tenho que estabelecer que escolhas eu vou tomar perante esse meu momento para que minha vida futura fique melhor. Né? Para que eu saia desse estágio onde eu estou. Então, assim, mas eu não tive escolha, a vida me fez ficar doente, e a vida me fez ser infeliz, porque minha família não liga para mim. O meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, meu marido não sei o quê. Tudo bem. Agora, que escolha você está tomando perante tudo isso? Esse é o verdadeiro karma. Esse é o grande problema do ser humano, é isso daí, né? É tomar esse. Uma atitude. Tomar a atitude, ou seja, ação. Tomar uma atitude, se mover, agir. Isso é karma. Então, se eu tenho ações na minha vida, que ações eu estou tomando perante isso? Quando eu tomo essas ações consciente, buscando frequências positivas, eu estou estabelecendo novas frequências positivas. Eu estou fazendo um karma positivo. Isso, no fundo, é a famosa reforma íntima. Reforma íntima. A gente sempre vai acabar caindo no trabalho da moral. Né, na lapidação do ego, na lapidação da moral, entendendo isso como degrau para uma escolha melhor futura. E o Dharma? O Dharma é a retidão. retidão. A tradução de Dharma é retidão. Né? Então, assim, hoje eu estou aqui como musicoterapeuta, como espírita, passando uma mensagem para milhares de pessoas. Qual é a minha função nesse momento? A minha função, a retidão da minha função nesse momento é usar todo o meu conhecimento para tentar transportar isso para quem possa entender. Tanto meu conhecimento musical, como meu conhecimento sobre questões espirituais, sobre o meu exercício mediúnico. Tudo que eu puder transportar para o ouvinte, eu vou estar nesse momento cumprindo minha retidão. É de uma maneira positiva. Ou pode ser negativa também? A questão o julgamento entre positivo e negativo, nesse momento ele não cabe exatamente, ele cabe na minha função. É uma coisa extremamente complexa o julgamento entre o negativo e o positivo, e o julgamento se eu estou cumprindo uma retidão boa ou ruim. Isso a gente podia ficar 3 programas aqui discutindo sobre isso, mas a questão é, hoje eu sou um terapeuta, eu trabalho com musicoterapia. Então, quando eu estou no consultório atendendo um cliente com musicoterapia, qual que é a minha função? A minha função, aquele horário não é meu. Ele não é para me satisfazer como terapeuta. Aquele horário é um horário do cliente, onde eu estou à disposição do cliente para ajudá-lo a se entender e dessa forma ficar mais harmonizado com suas questões. Né? Então, essa é a retidão do terapeuta, por exemplo. Naquele esse momento, é o Dharma. Esse é o Dharma. Né? Então, eu tenho uma função no mundo e essa função eu estou cumprindo ela da maneira que ela deve ser cumprida. O horário não é só para satisfazer meu ego. O horário é para ajudar a pessoa a se harmonizar com seus problemas ou com suas questões, que nem sempre são problemas. Ajudá-lo a enxergar que não são problemas. Né? Se eu estou cumprindo isso durante esse horário 100%, eu estou cumprindo meu Dharma, eu estou cumprindo minha função. Ao mesmo tempo, eu não estou fazendo uma escolha. Sim. Então, ao mesmo tempo, também tem um karma envolvido. Eu estou estabelecendo uma frequência positiva. Né? O que é interessante dentro do karma, da escolha futura e da escolha passada, e é por isso que eu estou falando para a gente focar na escolha futura, ou seja, qual escolha eu preciso ter agora? Né? Porque é o seguinte, uma frequência positiva, ela ajuda a diluir 50 frequências negativas. Poxa. Então, se a partir de agora eu passo a ter escolhas positivas, posturas positivas, frequências positivas na minha vida, eu não preciso me preocupar com o meu passado. Então justamente é isso que a gente fala que... Porque tem muitos espíritos que falaram que nós já nascemos devedores. Perfeito. E nascemos devedores? Na minha perspectiva, não. Não, né? A gente nasceu experiente. Na minha. A gente teve várias experiências, as quais a gente está aprendendo com as encarnações. Sim. É o grande intuito da evolução, aprender. Se a gente nascesse devedor, a gente não teria tantas encarnações assim à nossa disposição. É. Né? E, na verdade, a gente está aqui o quê? Reencarnando, reaprendendo, revivendo, tendo experiências novas para ter novas perspectivas. E trazendo as experiências já adquiridas. E trazendo as experiências adquiridas, boas ou não. É. A questão é, se eu nunca pus... Se eu ficar explicando aqui para o ouvinte como é que a dor funciona no cérebro, a gente vai ficar com o programa inteiro e ele não vai saber o que é. Se eu falar para ele assim, ó, pega um pedacinho de madeira e bate na sua canela, ele vai saber o que é dor. Ou seja, a gente necessita da experiência da experiência. Questão. Isso é o karma. Experienciar, ter a ação junto. É. Né? Mas, Éder, deixa eu passar para os nossos ouvintes os telefones. Fica à vontade. Nós temos aqui o telefone 3941-9750, 3942-9750. Nós temos também, estamos no Face, no Facebook, facebook.com, Programa Vivência Espírita. Nós temos o nosso site também, que é www.vivenciaespirita.com.br, e estamos aí à disposição. E a pergunta para os nossos ouvintes é essa. A música tem influência em nossa vida psíquica? Então, entre em contato conosco, ligue para a gente, ou então mande através de e-mail a sua pergunta através do Face também, né? Né, Lucas? Já tem alguém já participando? Isso, não, o pessoal não mandou ele aqui ainda não, mas vamos participar aí, pessoal. Pode mandar que a gente está aqui para ouvir vocês. Né? Então tá bom. Então nós vamos para os nossos comerciais, mas antes dos nossos comerciais nós sempre tocamos uma música. Hoje nós não está programado nenhuma música na nossa pauta, porque nós vamos deixar para o Helder, que é um musicista, que é músico, para que ele faça agora, nesse momento, tenha uma música para colocar, que nós vamos depois descobrir de quem que é esse autor que nós vamos ouvir agora. E depois nós vamos para os nossos comerciais. Bom dia. Muito bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de pedir um tema para a gente poder cantar, né? O karma. Karma. Karma ou karma? Nós queríamos o karma. Pois bem. Não é calma, é karma. Calma com karma, né? Um grande abraço. O nosso amigo não veio hoje, né? Não. Ele me manda muitos abraços. Um grande abraço a ele, viu? E você poderia declinar seu nome, dizer pra gente, para que os nossos ouvintes possam entender a música que vai ser tocada. O meu nome é Agenor. Agenor. Agenor. Ih, Agenor, o famoso Cartola. Isso. As pessoas me conheciam. Eu usava um chapéuzinho meio assim, né, pra fazer obras, né? E era também conhecido como Cartola, né? Nós fizemos umas musiquinhas por aí, né? Musiquinha? Então vamos falar de karma, né? Quando eu escolho o que a vida traz, eu sei bem o que fazer e não o que ficou pra trás. Eu sei bem que a vida dá oportunidade e é só ser vivida pra se saber a verdade. Veja bem, tudo aqui é passagem, entenda a mensagem. Tudo é bom e bonito, veja bem, entendo o karma. É a escolha do espírito, vejo o exemplo que bonito do nosso amigo Chico. A vida é assim, ainda dá tempo de se viver, se abra a experiência do amor que há em você e escolha com sabedoria a sua ação. Não pense muito, não, siga a voz do coração. Não pense muito, não, siga a voz do coração. Um grande abraço, muito bom dia. Muito bom dia, meu amigo Cartola, e volto sempre. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Você está ouvindo Programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, entrevistando o nosso querido amigo Éder Assunção, que é musicista, é músico-terapeuta, trabalha no Centro Espírita Recanto da Fé, Ramatiz, e está aqui conosco. Mas nós já temos aqui pessoas participando, o Arnaldo Pardal, que é muito conhecido nosso, grande português, Ele está dizendo que simplificando, karma no meio espírita é o resultado das nossas ações no passado. E o Éder acrescentou que também é no presente. Também no presente, né? Pensando em que, o que, que eu vou me vincular no futuro. Né? Sim. Principalmente no agora. O que, que eu estou fazendo agora? Porque, né, o presente é um presente para a gente, né? Exatamente. E que nós precisamos saber lidar com esse presente, né? Isso. A glória do colonial está dizendo que a música nos acalma, nos dá paz e ajuda muito. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Glória continua nos prestigiando. E nós temos aqui uma pergunta da Iridan, que trabalha com a gente, referente a karma frequência. Diz-me com quem andas e te direi quem és. O que, que você poderia dizer dessa frase aqui, que é muito, muito comum a gente dizer? Né? Diz-me com quem andas que eu te direi quem é. Então, é uma frase polêmica, né? Principalmente quando a gente fala de frequência, porque às vezes... uma escolha, ela é feita de uma maneira tão forte que eu acabo marcando um campo energético com essa escolha, seja ela boa ou ruim. E aí, toda vez que essa frequência é acessada por alguém, essa escolha ela vai estar marcada na frequência. Então, naturalmente, ela vai influenciar a escolha de quem está naquela frequência. Vou dar um exemplo do seguinte. Quando a gente... reencarna numa família específica, a gente traz fisicamente os genes dessa família. E, em termos bioenergéticos, a gente traz o que a gente chama de campo morfogenético familiar, que é o quê? Um padrão energético existente naquela família. Porque quando a gente encarna numa família, nunca é à toa. É sinal que nós temos experiências a fazer juntos ali, né? Não à toa eu reencarnei filho do Antônio, da Ivani, que já eram espíritas e tudo mais, né? Nada é à toa, é tudo muito bem planejado, né? E o Jorge sempre me acha paciente, porque eu conheci você quando era pequenininho, isso, né? Isso, toda vez ele brinca com isso. Abraço pro Jorge. Ele fala, pô, Rui foi fundador de quase todas as casas. Eu tive na inauguração do Recanto da Paz, lá na... O bairro lá é São Vicente? São Vicente, Jardim São Vicente. Né? É na rua Pedro Daniel. Pedro Daniel. Número 50... 63. 63. Olha, quem morar naquelas bandas lá pode frequentar. As segundas-feiras é o nosso dia de passes, né? É, que horário? É, às 19h30. 19h30. Então é horário padrão. Horário padrão. Casas, né? E o que mais? Não tem outro... De domingo você não tem um trabalho agora? A gente tem um trabalho às quartas-feiras, que é um trabalho de artes mediúnicas relacionadas à desobsessão. Né? Esse não é um trabalho aberto, é um trabalho fechado, mas onde a gente trabalha a desobsessão através de artes mediúnicas, através da pictografia, né, que é as artes plásticas, né, os quadros feitos de maneira mediúnica, e a musicofonia, como a gente acabou de experienciar aqui com o nosso amigo Cartola. Né? Bacana. Bom, vamos voltar no que nós estamos falando. Então, diz-me com quem andas que eu te direi quem é. Isso. Então, quando eu reencarno numa família, como a gente estava dizendo, não é à toa que eu reencarno numa família, eu trago bioenergeticamente, eu carrego comigo o campo morfogenético dessa família, que é um termo da física quântica, né? Pessoal que ouviu o nosso programa de física quântica aí, que com certeza deve ter nos arquivos da internet, vai lembrar da gente falando de campo morfogenético, né? Então, ou seja, tem um padrão vibracional que é daquela família, e quando eu reencarno ali, eu estou sujeito àquele padrão, né? Eu passo a ser pertencente àquela família. Então, aquele padrão vai estar dentro do meu campo. Acontece que tantas escolhas já foram feitas nessa família, algumas de maneira muito forte, marcantes, que eu sou influenciado por esse padrão e acabo, sem querer, sendo levado às mesmas escolhas. Que é o que a gente chama de padrão familiar. Quer dizer, é os mesmos, entre aspas, vícios ou qualidades. Quer dizer, não é só vícios, né? Pode ter qualidades. Qualidades também. Né? Tipo, nossa, defeito, né? O seu avô foi uma pessoa muito boa. Né? Mas você... Não, e pode ser, nossa, você tem essa coisa do seu avô, você nem o conheceu e tem esse padrão. Ou o oposto, né? Então, o seu avô foi um sujeito que pintou o sete aqui nessa encarnação e você está seguindo o mesmo padrão. Né? Então... E se a gente parar para pensar, a gente sempre observa na família que tem pessoas que escolhem padrões parecidos. Né? Quanto mais eu estudo isso, mais eu fico bobo de como isso é real. A gente identifica na família padrões e quem está seguindo eles. Né? Então, vamos supor, na família sempre tem um padrão de um filho que resolve, fazer uma coisa diferente na família. Né? O filho que muda para outro país. Né? E aquilo foi tão nunca forte... Nunca ninguém saiu da família, mas ele foi. Mas ele foi. Se mudou para o outro lado do mundo. E a partir dali, sempre algum membro da família, seja sobrinho neto, às vezes nem sabe por quê, tem vontade de mudar do país. Por que aquela escolha foi tão forte em certo momento que ela ficou pré-estabelecida para gerações futuras? Então aquilo sempre vai martelar a cabeça de uma geração futura. Temos que sair do país. Né? Quem acaba estando mais próximo dessa frequência, acaba aceitando esse padrão e fazendo escolhas parecidas. É o que a gente chama de padrão familiar. Né? Então, se na minha família há um padrão de alcoolismo, por exemplo, há uma tendência a que eu siga esse padrão de alcoolismo. Né? Então eu tenho que ficar muito atento às minhas escolhas para que eu não me aproxime dessa frequência e acabe no padrão de alcoolismo sem eu perceber que fiz essa escolha. Eu sou um pouco induzido a ela, já que essa frequência já é pré-estabelecida na minha família. Você estava falando uma coisa que eu achava interessante. Meu pai gostava de jogar em tudo. E às vezes até o... ganhava o dinheirinho dele lá, minha mãe chegava, cadê o dinheiro para fazer compra? E começava com aquelas desculpas, a gente ficava sabendo depois que ele jogou. Eu tenho verdadeiro pavor de jogo, eu não jogo em nada. Isso é uma coisa da gente, de, vamos dizer, uma proteção. Perfeito. É um tipo de defesa. Uma aversão, né? Aversão é uma defesa. Né? Como eu sei que esse padrão é muito forte no meu campo psíquico, porque meu pai o tinha muito forte, eu acabo, por ter vivenciado todas as experiências boas e ruins daquilo, eu acabo usando aquilo de exemplo, e a aversão é uma defesa, porque eu sei que, como esse campo é forte, se eu chegar perto daquilo, perto do gosto por aquilo, pode ser que eu me descontrole no gosto por aquilo. Né? Então, assim, vamos colocar, na sua família, usando de exemplo, há uma tendência, gerações futuras, a caírem em padrões parecidos como esse, já que, em determinado momento, um avô ou um bisavô o estabeleceu de maneira forte. Né? A questão é, como é que um ser, lá no futuro, que não tem nada a ver com a história, aparentemente, claro, a gente não pode esquecer da interligação entre nós todos, aparentemente não tem nada a ver com aquilo, encarna numa família que existe uma frequência de padrão de jogo, e ele está sujeito àquilo, sem saber da existência do seu pai, por exemplo. E ele, naturalmente, vai ser pré-induzido a isso. Há uma predisposição frequencial para que isso aconteça. Isso vai limitar a escolha dele. Né? A questão é, quando ele conscientiza que existe esse padrão, ele se liberta dessa frequência e passa a ter escolhas novas, a ter um catálogo da vida na mão, onde ele escolhe o que ele quer fazer. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Então, a ideia de hoje, a gente entender que a gente carrega no nosso campo morfogenético infinitos padrões de escolha da nossa família. Né? Então, quais são as escolhas positivas? Quais são as negativas? A ideia é a gente tentar conscientizar esse processo. E é aí que a música pode entrar, nos ajudando a libertar padrões ruins e deixando com que a gente fique livre simplesmente dos padrões. Ah, mas e os padrões positivos? Eles são naturais. Mas se eu ficar livre, não é muito melhor? Ah, sim. Então, eu me liberto para as novas escolhas. É aí que a música pode entrar como frequência, ajudando na libertação desses padrões. Né? Mas, então, vamos então agora entrar. Tem alguma mensagem? Tem sim, tem da Cida Ferreira. Cida Ferreira. Isso, ela, bom dia, muito bom programa, esclarecendo sobre karma. Respondendo à pergunta, ela, acredito que interfere sim. Por isso temos que escolher melhor que música colocamos no nosso cérebro. Sobre a pergunta da música tem influência na nossa vida psíquica. E ela mandou uma pergunta para você, César. Se o karma é escolha, podemos mudar o karma? Exatamente. Se a gente estabelecer o karma como frequência, a gente pode remodular essa frequência a partir da escolha do agora, né? Então, assim, mudar o karma a gente simplificar muito uma coisa muito complexa, né? Mas a gente pode estabelecer novas frequências que vão fazendo com que gradativamente a gente chegue numa frequência nova, né? Então, tudo a gente tem que lembrar que tudo é processo. A gente faz as coisas logo pensando no resultado. A gente tem que pensar no processo, né? Então, eu vou exercitando frequências novas para que as minhas antigas vão se diluindo aos poucos, né? No processo. Porque domingo nós tivemos aqui o Bob Floriano dizendo que nós precisamos nos transformar, não mudar. Perfeito. É isso. Perfeito, mesmo? Exatamente isso. É porque mudar não é tão difícil, mas transformar é, né, complicado. É porque quando eu transformo, eu ressignifico a minha perspectiva. Né? Eu ganho uma perspectiva nova das coisas. Então, a ressignificação dos processos é muito interessante. E o que acaba acontecendo? Quando eu estou encarnado numa família, eu gosto de pertencer a essa família. Então, naturalmente, inconscientemente, como que eu vou dizer a mim mesmo que eu sou pertencente ao meu padrão familiar? Inconscientemente, eu acabo repetindo os padrões para dizer, tá vendo como eu pertenço a essa família? Quando, na verdade, o que nos faz pertencer à família é o amor, não as ações, né? Então a gente acaba esquecendo disso de maneira inconsciente, influenciado por aquelas escolhas, acaba tomando padrões parecidos, fazendo com que esses padrões acabem nos dominando, ao invés da gente dominar os padrões. Né? Mas tem algum caso que a pessoa não se sente bem dentro daquela família. Perfeito. Né? Aí a importância da conscientização de quais são os padrões dessa família para que eu possa me libertar. Porque às vezes eu não estou me sentindo bem dentro da família, não porque eu não os amo, mas porque eu não quero aquele padrão. Aquele padrão não está afinado com as minhas questões psíquicas. É porque tem, às vezes, família que fala palavrão, todo mundo xinga, e tem a gente percebe que tem, às vezes, uma criança que está dentro e fala, não suporto meu pai, minha mãe, isso fala palavrão. Né? E isso é comum. Isso é muito comum, né? E às vezes há uma cobrança da própria família, inconscientemente, claro, de falar assim, mas você, por que você não faz isso? Todo mundo da família tem esse padrão, por que você não tem? Né? Por exemplo, eu que sou... Essa é a ovelha negra. A ovelha negra. Isso para qualquer coisa, né? Por exemplo, a minha família nuclear, meu pai, eu, a gente sofreu certo padrão da família por sermos vegetarianos. Mas como vocês são vegetarianos? Todo mundo da família não é? E por quê? E claro que vai haver questionamento. Você é vegetariano ou vegano? Vegetarianos. Vegano. Minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho são veganos. Veganos. Já chegaram com essa escolha de serem veganos, né? A minha escolha ainda está no lacto-ovo vegetariano. Né? Toma seu leitinho. Toma meu leitinho, né? Como queijo. Queijo. Eu não sou mineiro, mas... Família toda da minha esposa é, então não tenho como ficar longe de queijo, eu adoro queijo. É pão de queijo e queijo. Nossa Senhora, é bom demais. Bom, mas eu vou aqui ler uma mensagem. Será que dá pra você? Vai ter outra música? Porque nós vamos entrar no nosso comercial. Podemos abrir espaço. Eu só quero dizer para os nossos ouvintes que ligue para nós através do telefone 3941-9750, 3942-9750, ou então através do Facebook. Vivência Espírita ou do WhatsApp. Você faz a inscrição lá pelo Facebook ou pelo site também, www.vivenciaespirita.com.br. A Iracema Bento Ivamoto, ela está dizendo que para mim a música foi muito importante quando estive doente. E continua sendo, pois nos acalma e tranquiliza nas horas mais difíceis. Ouço as músicas espiritualizadas, pois ela nos traz muita paz. E todos os dias, pois trabalho com artesanato e funciona a música como calmante. Parabéns pelo programa. Um bom dia para você, Viracema, e continue nos prestigiando. Você tem alguma... então nós vamos para os nossos... A música... Toca a vinheta da música para nós. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Então nós vamos aguardar a música também medianizada do nosso querido amigo Éder. chegue lá, veja bem, saiba escolher o que lhe convém, o que a vida sempre traz. Saiba ver, olhe lá, seja paz, seja amizade, em sua vida sempre há a escolha a se fazer. O amor é algo pronto a se oferecer e a vida se dispõe a você, a você. Seja o amor, seja a escolha da vida, seja o perdão, que a vida é mais bem vivida. Seja o que for que lhe vem, saiba que você é assim, feito de luz, de amor. Então, veja bem, veja bem, escolha bem. O amor e o perdão estão aí pra ser usados por você. É só você saber escolher. Na na na na na. Na na na na na na na na. Um beijo da amiga Cássia. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com Éder Assunção, é nosso companheiro, junto com o pai dele, Antônio Carlos Assunção, que está sempre acompanhando o filho. E isso foi sempre assim, né? Vocês, sempre a família unida, né? De transporte. O Éder Assunção é trabalhador do Recanto da Fé Ramatiz, é musicoterapeuta e estamos desenvolvendo o tema de hoje, a música como auxílio aos karmas familiares. Nós queremos também convidar aos nossos ouvintes para domingo, dia 9 de 4, a partir das 10 horas, nós estaremos lá fazendo homenagem ao Chico Xavier, na Área Verde Chico Xavier, ali no Jardim Aquários. Nós também queremos dizer que às 14h30 nós teremos uma reunião para que nós possamos realizar o 10º encontro dos amigos do Chico, que será no dia 19 e dia 20 de agosto. Então nós contamos com a presença daqueles que querem participar conosco desse evento no dia 19 e dia 20 de agosto desse ano, lá no Núcleo Tecnológico Ryuji Kojima, lá em Eugênio de Melo. Nós estaremos ali esperando praticamente a presença de 2.000 pessoas que virão do Brasil todo. Então, aqueles que quiserem participar conosco, domingo, a partir das 14h30, estaremos reunidos na Fraternidade Paulo de Tarso, na rua Casimiro de Abreu, número 4. Ah, nós temos também, viu, Lucas, que dizer que tem 2 livros espíritas a serem sorteados. E a gente já aproveita agora às 9 horas, que a maioria dos nossos ouvintes já acordaram, né? De primeira a gente falava isso, o pessoal ficava bravo, viu, Éder? Falava, o pessoal nosso está dormindo. O pessoal ligava, não estamos dormindo. Não. Então, nós, domingo também que vem, nós teremos o famoso e tradicional chá beneficente da farmácia comunitária a partir das 14h30 lá na PVE, lá no final da Avenida Tívoli. Esse chá é justamente para arrecadarmos fundos para tocar a nossa farmácia comunitária. Então, domingo, a partir das 14h30, lá na sede da PVE, nós teremos o nosso bingo e nosso chá da fraternidade, de beneficente. Vamos, então, continuar com a nossa... Os recados aí, passar um do 10º Encontro Nacional de Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Vai ser realizado dia 19 e 20 de agosto de 2017, aqui em São José dos Campos. A inscrição é feita pelo site chicoxavier2017.com.br. É só entrar lá, colocar o seu e-mail, que eles mandam os detalhes da inscrição. Nós estamos fazendo essa inscrição porque é limitado lá o nosso auditório, porque nós teremos um auditório lá para 1.400 pessoas, então nós não queremos que ninguém fique sem participar, mas estamos vendo que virão muito mais pessoas para esse encontro. Então aquelas 1.400 pessoas terão ali o privilégio de ficar assistindo. O restante poderão até ver, porque nós vamos colocar telão fora do ambiente lá do evento, né, dos auditórios. Mas vamos lá. E na família, como é que nós podemos dizer sobre o karma familiar? É justamente a questão daquilo que a gente estava dizendo no bloco anterior, das escolhas feitas na família que são marcantes. Então a gente fica sujeito a esse campo e inconscientemente acaba sendo induzido às mesmas escolhas por achar que essas escolhas vão ajudar a gente a pertencer a essa família, né? Um sentido de pertencimento. Hoje em dia a física quântica estabelece bem isso através do campo morfogenético, mas é legal a gente falar também que existe uma teoria alemã de um senhor chamado Bert Hellinger que nos trouxe essa coisa do padrão familiar, né? Ele desenvolveu essa técnica para ajudar na Alemanha pós-guerra e tal, e é muito interessante a linha do Bert Hellinger também, né? E na física quântica hoje a gente também consegue estabelecer essa coisa do padrão a partir do campo morfogenético e da influência não local, a gente chama assim, né? Vamos chamar de energética, no campo físico e principalmente na questão psíquica, né? Nas nossas escolhas emocionais e de atitudes, né? O que é bacana dentro desse aspecto é que a música pode ajudar a gente a diluir esses padrões, né? Em musicoterapia, a gente fala que ninguém canta por acaso. Toda vez que a gente canta uma música, tem um porquê inconsciente da gente estar cantando isso. O melhor exemplo que eu dou disso é que quando a gente está na fossa, com aquela dor de cotovelo bem doída, a gente vai ouvir música de fossa. A gente não vai ouvir marchinha carnavalesca. O Lupicínio Rodrigues era famoso. O Lupicínio Rodrigues era bom nisso. Né? Nunca, né? Então, o que acontece? Maísa também era muito boa. Ah, Maísa. Mas ela praticamente vivia muito com baixo astral. Isso, então. Esse é o padrão deles, né? E aí... a gente então nunca canta por acaso. Aquela música que a gente acorda cantando sem saber por que está na nossa cabeça tem um porquê inconsciente de estar ali. E ao mesmo tempo que essa música traz o problema, traz a questão, ela também ajuda a resolver. Quando eu vou ouvir música de fossa, eu encontro na música uma parceira, uma parceria emocional, e aquela música acaba me ajudando um pouco. Em musicoterapia, a gente aprofunda esse fenômeno que a gente chama de afinação emocional com a canção, né? E a gente aprofunda esse fenômeno transformando ele em terapia. Existe uma técnica desenvolvida por mim chamada fluxo musical familiar. Onde a gente, através do estabelecimento de um grupo, e a gente vai cantando canções junto com esse grupo, a gente consegue diluindo os padrões familiares do grupo que está ali estabelecido. Sempre há uma pessoa que se trabalha de maneira direta nesse grupo, que é quem a gente chama de estrela. A estrela, ela está ali se dispondo a tratar os seus padrões familiares. O restante a gente chama de coro de apoio. Por que a gente chama assim? Porque a vida da pessoa vai se transformar num musical da Broadway, né? Então tem a estrela e tem o coro de apoio. A estrela vai escolher pessoas para fazer papéis dos seus familiares de acordo com o seu coro de apoio. Quem determina isso é o condutor do processo, no caso eu, né? A gente faz uma entrevista antes com a pessoa para ver o que precisa ser trabalhado, quais padrões a gente identifica e tal, para chegar no dia e a gente ir conduzindo a pessoa a escolher as pessoas que estão no coro de apoio, a fazer papéis dos seus familiares, a dispor eles no espaço, que a gente tem um espaço para isso, e a partir dali a gente começa a dedicar canções. Um começa a dedicar canção para o outro. Através dessa dedicatória de canção, a gente, como a gente sabe que nunca é à toa, né, o inconsciente sempre vai buscar a canção certa, aparecem os problemas, aparecem os padrões, e ao mesmo tempo a gente consegue libertar, modular esses padrões para outras questões. Né? Então, o fluxo musical familiar, a gente usa a música como frequência para encontrar aquele padrão, se harmonizar com ele e transformá-lo. Né? Como o princípio homeopático, por exemplo. Né? Só que a gente faz isso utilizando a canção, utilizando a música. Então, a gente consegue identificar padrões familiares quando a pessoa traz uma canção e, ao mesmo tempo, ressignificá-los, transformá-los. E entender que, às vezes, aquele padrão é só um padrão e que não é meu. É um padrão lá do meu avô, da minha avó, e que ele não é meu. E que não vai mudar nada o fato de eu não tê-lo ou de não repeti-lo. O fato de eu pertencer ou não à família. O que me faz pertencer à família é eu amar a minha família e ponto. Né? Repetir o padrão ou não é uma escolha de liberdade que eu tenho. É o livre-arbítrio. É o meu karma futuro. Né? Vamos colocar assim, é o meu karma de agora estabelecendo as frequências futuras. São as minhas escolhas. Só que, se eu posso me utilizar da música como ferramenta, me deixando essas escolhas mais fáceis de serem feitas... fica muito mais tranquilo esse processo e a gente faz tudo cantando, né? É uma técnica psíquica, né? Musicoterápica, não é uma técnica mediúnica, né? Eu falo isso porque muita gente confunde, fala, ah, mas quando a pessoa traz um avô, o espírito do avô vai estar ali perto, vai, né? Principalmente o pessoal espírita ou espiritualista me questiona muito isso. Não, é uma técnica psíquica. Não há incorporação, não há aproximação. Claro, se o padrão do avô está ali e o avô já está desencarnado, claro que essa frequência vai chegar nele de alguma forma. Né? E vai chegar positivamente, porque tudo vai ser harmonizado nessa técnica. Mas não é uma técnica mediúnica, e sim uma técnica psíquica. A gente lida com padrões energéticos. Né? Então a gente lida com o campo mental, porque a nossa mente não é o nosso cérebro. A nossa mente não é física. Né? A mente é o aplicativo. O cérebro é o computador. Você, né, diz que a mente não é física. E o que ela seria? Ela é não física. Não física. Não local, a gente chama em física quântica. Né? Ela seria o programa, enquanto o cérebro é a CPU do nosso computador. Né? A mente é o software, enquanto o cérebro é o hardware. E é a mente quem cria o cérebro, não o cérebro quem cria a mente. Isso, vou voltar a convidar o ouvinte a ouvir o nosso programa de física quântica. Né? E o nosso espírito... ou eu, espírito, meu espírito, sim, aonde que está nesse localizado? Ele está localizado a partir do momento que existe essa dimensão local, né, determinado por Einstein no E igual a MC ao quadrado. A gente sabe hoje em física quântica que existem 11 dimensões, não 3 como a gente pensava. Né? Isso já comprovadamente e tudo mais. Essas 11 dimensões, se a gente parar para pensar, a gente conhece 4 delas. Sim. Né? São as 3 dimensões a qual a gente está inserido, tanto é que a gente vai no cinema 3D hoje em dia. E a 4ª dimensão seria o tempo. E não seria a parte, né, espiritual também? Não. Ainda não. Ainda não. A 4ª dimensão seria o tempo. Né? Então nós temos 3 dimensões locais, ou seja, 3 dimensões físicas, e uma 4ª que é quase física, que é o tempo. Né? A partir da 5ª dimensão, faltam quantas para 11? 4 para 11? 7. E qualquer, eu não estou falando nem especificamente do espiritismo, mas qualquer religião que a gente for estudar a fundo vai falar de 7 níveis divinos. É. 7 níveis espirituais. 7 céus, né? 7 céus. Aí cada religião vai ter a sua afinidade de nomenclatura. Mas, e aí a gente vai chegar até a 11ª dimensão, onde a gente fala que é a dimensão da própria consciência cósmica. Né? Que é a maneira com que a gente chama Deus na física quântica. A gente não fala Deus porque não é um homem gigante de barba sentado num trono universal. Né? É uma consciência, né, presente em todos nós, a todo momento. Né? É interessante que Nós não temos quase noção que nós somos um ser espiritual. Perfeito. A gente sempre pensa em físico, né? A mente é físico, o corpo é físico, e o espírito a gente sempre deixa de lado. Deixa de lado. A mente a gente deixa de lado. Quando a gente fica doente, a gente se preocupa muito em ir no médico, entender por que o meu órgão não está funcionando bem, mas esquece de se perguntar o que emocionalmente eu estou fazendo, que o meu órgão não está funcionando bem, o que mentalmente eu estou fazendo. É. Né? A gente é um conjunto, né? É um conjunto, não é só tomar remédio, não. Perfeito. Né? Então nós vamos dizendo aqui para os nossos ouvintes, para entrar em contato conosco através do telefone 3941-9750, 3942-9750, através do Face também, que é face.com/programa Vivência Espírita, ou então lá ouvir em online www.radiopiratininga.com.br, ou então o nosso site, né, que é www.vivenciaespirita.com.br. E nós temos aí dois livros a serem sorteados, as pessoas podem ligar para a gente, ou então através do Face pode também participar. E nós estamos aqui com o nosso amigo Éder, e vamos entrar agora no nosso momento Gigavale, que eu pediria para o Éder participar conosco para comentar sobre o momento espírita, no 24, no 24º CD, É Música em Nossas Vidas. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Música em Nossas Vidas. Conta-se que um dia, ao ouvir o silvo do vento passar pelo tronco oco de uma árvore, o homem o desejou imitar e inventou a flauta. Tudo na natureza tem musicalidade. O vento dedilha sons na vasta cabeleira das árvores e murmura melodias enquanto acarinha as pétalas das flores e os pequenos arbustos. Quando se prepara a tempestade, ribombam os trovões, como o som dos tambores marcando o passo dos soldados, em batidas ritmadas e fortes. Quando cai a chuva sobre a terra seca pela estiagem, ouve-se o burburinho de quem bebe com pressa. Cantam os rios, as cachoeiras, ulula o mar bravio. Tudo é som e harmonia na natureza. Mesmo quando os elementos parecem enlouquecidos no prenúncio da tormenta. E lembramos das poderosas harmonias do universo, gigantesca harpa vibrando sob o pensamento de Deus, do canto dos mundos, do ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades. Em tudo há ritmo, harmonia, musicalidade. Em nosso corpo, bate ritmado o coração. Trabalham os pulmões em ritmo próprio. Escorre o sangue pelas veias e artérias. Tudo em tempo marcado. Harmonia. Nosso passo, nosso falar, é marcado pelo ritmo. A música está na natureza. E por sermos parte integrante dela, temos música em nossa intimidade. Somos música. Por isso é que o homem, desde o princípio, compôs melodias para deliciar as suas noites, amenizar a saudade, cantar amores, lamentar os mortos. Também aprendeu que, através das notas musicais, podia erguer hinos de louvor ao Criador de todas as coisas. E surgiu a música mística, a música sacra, o canto gregoriano. Entre os celtas, era considerada bem inalienável a harpa, junto ao livro e à espada. Eles viam na música o ensinamento estético por excelência, o meio mais seguro de elevar o pensamento às alturas sublimes. Os cristãos primitivos, ao marcharem para o martírio, o faziam entre hinos ao Senhor. Verdadeiras preces que os conduziam ao êxtase e os fortaleciam para enfrentar o fogo, as feras, a morte, sem temor algum. O rei de Israel, Saul, em suas crises nervosas e obsessivas, chamava o pastor Davi, que através dos sons de sua harpa o acalmava. A música é a mais sublime de todas as artes. Desperta na alma impressões de arte e de beleza. Melhor do que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. Por isso, ela é a própria voz do mundo superior. A voz humana possui entonações de uma flexibilidade e de uma variedade que a tornam superior a todos os instrumentos. Ela pode expressar os estados de espírito, todas as sensações de alegria e da dor, desde a invocação de amor até as entonações mais trágicas do desespero. É por isso que a introdução dos coros na música orquestrada e na sinfonia enriqueceu a arte de um elemento de encanto e de beleza. É por isso que a sabedoria popular adverte: quem canta, seus males espanta. Cantemos. E 3 minutos, esse é o momento Giga Vale, e eu então pediria para o Éder falar alguma coisa sobre esse tema que foi desenvolvido agora, a sua análise. Olha, perfeito o tema, né? Tudo é música, né? O universo é musical. Tudo é, né? Harmonia. Já dizia Pitágoras, né? A música das esferas, cada planeta soa com uma frequência e vai bater com frequências de escala, vai bater com ritmo. A gente já sabe hoje, pela radiotelescopia, que o universo soa como on, né? Já voltando às questões da Índia, né? Então, tudo é som, né? O universo todo vibra. O som é uma frequência, é vibração. Então, o universo todo vibra, né? E como a gente está falando que karma também é vibração, karma também é frequência, daí a questão da música auxiliando a gente. Por isso que a música consegue diluir perfeitamente padrões, consegue nos auxiliar nas frequências antigas, libertando para que a gente faça novas escolhas, novas frequências, porque é tudo frequência, né? Então a música é isso, a música é o próprio universo soando, é a própria frequência irradiando e se transformando, né, o tempo todo. Acho muito bacana. Vamos encerrando então nosso momento de gravar. Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso querido amigo, junto com seu pai, o Éder Assunção, que é lá do Recanto da Fé Ramatiz, falando sobre a música como auxiliar aos karmas familiares. Nós temos aqui a Regina Vilhena dizendo que o programa sobre música está ótimo. Parabéns por lembrar do nível do nosso querido... Do Niver, aniversário do nosso querido Chico Xavier. Hoje o pessoal está abreviando tudo, né? Niver, do nosso querido Chico Xavier. Um bom dia para você, Virgina, e continue nos prestigiando. Nós temos mensagem aí no Face? Sim, temos sim. Tem no Maurício Tomé, ele disse, e eu que sou um metaleiro. Fiz até uma carinha de risos aqui. Acredito sim na energia que a música proporciona, mas com as pessoas que escutam Enya, mas atropela um quarteirão, porém fico com metal. Patrícia Félix, também, que ela falou, bom dia, queridos amigos. Ela falou que é viciada em música e que ela tem diversos CDs no carro dela. E, inclusive, que ela escuta até com menos frequência, mas o que mais faz companhia é o Grupo Castelã. Faz muito companhia, então, e que, com certeza, a música influencia na vida psíquica. Mas acabou? Por enquanto acabou. Nós temos aqui para depois você falar o desacordo familiar. Sem fraternidade, irmãos. Família grande. É uma pessoa que não quis se identificar lá do bairro Buquirinha. Como explica isto? Mas antes eu gostaria que nós estamos recebendo aqui a visita. Visita não, já faz parte do programa Vivência Espírita. A nossa amiga Bia, que veio falar sobre o curso Formação em Psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Uhum. Bia, quando vai começar esse curso? Bom dia, pessoal. Olha aqui. Tá lindo o programa, viu? Música é tudo. Até nesta formação, uma das coisas é tem a música correta. Nós temos um CD que são os mantras. Sim. Das músicas. Então, para que você faça até esse trabalho. É muito lindo. Então, eu tô aqui em nome da Carmen Mírio, né, do Marcelo, e que a psicoterapia reencarnacionista eu acabei de fazer agora, terminei a formação, são 18 meses, né? Então, psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica, né, que vai ter aqui em São José dos Campos, vai começar no dia 9 de abril, é sempre o segundo domingo do mês, das 8h30 às 18h. Esse curso tem uma duração de 18 meses, tem um certificado, você se torna um terapeuta, né? Vai ser na Associação Cristã Estância de Luz, na ACEL, na Estrada Municipal José Benedito de Oliveira, no bairro dos Freitas. Acho que muitas pessoas conhecem, é lá onde tem a creche, Mãe Marinha, né? 1915? É o número? É 1846, Estrada Municipal José Benedito de Oliveira, 1846, ACEL. E lá na CEL tem muitos trabalhos, né, de terapias, reiki. Ontem mesmo eu estava dando formação em reiki lá. Ontem formaram 14 pessoas. E tem um trabalho que muito poucas pessoas conhecem. Aquele trabalho feito há 20 anos por um médico muito conhecido aqui, que há 20 anos ele faz um trabalho voluntário. Dr. Miguel Bueno. Eu não ia falar o nome. Ah, mas pode falar, porque é um trabalho maravilhoso. Não, ele está lá toda semana atendendo as pessoas do bairro, as crianças. Tem 205 crianças nessa creche, né? É. E vai ser 25 anos, vai ser bodas de prata já, viu? Isso daí eu posso dizer para você que eu estive na inauguração. Eu também. Somos bem novinhos. Então, um telefone para fazer esse contato, gente. Eu vou passar o telefone, que é a Daniela, que está fazendo todo esse contato. É no DDD 12-99-188-2152 ou no 3028-5029. Mas qualquer coisa, procura a gente pelo Face, procura pelo Beatriz Paula Porto. Esse posso é o seu dar, Face. É o meu Face. E encontra, né? A gente se encontra. Passa mensagem aqui para a rádio, põe lá que a gente faz parte e a gente comunica. É muito bacana esse curso, tá? Tem tudo a ver com o que você está falando aqui, viu? Tudo a ver. Né? Mas... essas coisas de família, de karma, ou de... fala muito da personalidade congênita. Perfeito. A reencarnacionista. Perfeito. Né? Que esse trabalho é para que a gente viva a nossa versão espírito e não a nossa versão persona. Perfeito. Interessante, muito Bia. Bacana. Eu tenho uma amiga que fez o curso, ela falou, olha, agora eu estou me conhecendo. E é verdade isso? É. Esqueci de falar uma coisa. Esse curso, ele é destinado, ele não é para assim, vamos dizer, são para as pessoas que são profissionais ou estudantes da área de saúde. As oficiais ou alternativas, terapeutas. Ou médiums atuantes em casas espíritas ou espiritualistas. E é necessário ter ensino médio, tá? Por quê? Essa é uma regra do Dr. Mário, que criou esse trabalho todo. Esse trabalho de Porto Alegre, é, mesmo, né? É de Mário Porto Alegre. Crítico. E tem livros todos. E porque a pessoa se torna um terapeuta, ela vai atender pessoas, então ela precisa estar dentro desta área. Mas eu digo, se você não quer trabalhar, você é da área de saúde, você quer fazer como terapia para você, é fantástico. As técnicas regressivas, elas nos fazem nos conhecer melhor, elas nos ajudam. E a intenção desse curso não é só você fazer regressões, né? A pessoa fala, é regressão de vidas passadas? Lógico que a gente vai de vidas passadas, né? Você está falando que nós trazemos, né? Toda essa coisa das características, não? E é isso aí. Então, é uma cura. Tem muita cura. Muitos trabalhos lindos. Procurem psicoterapia reencarnacionista pelo YouTube, você vai achar muita coisa. Mas lá também as pessoas não aprendem a se curar? Sim. Ela mesmo se cura. É, porque nessa regressiva, só que você precisa de um outro. Você não faz uma regressiva sozinho. Você precisa do outro. Mas ela se faz à distância. Se faz muito trabalho para as crianças, até tem um trabalho bonito de criança. Mas ela é eu digo que é autocura, porque você passa, porque ela é autoconhecimento e expansão de consciência. Quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir, para onde eu vou. Se eu sei que a minha família, já que não falo muito em família, onde nós estamos na nossa família e em todos os amigos, mas principalmente a família, são nossos gatilhos. É assim que ela diz, essa linha da psicoterapia reencarnacionista. E o outro desperta em mim aquilo que eu vim exatamente melhorar. Então é o quê? Na minha família, me desperta muita raiva, abandono, a coisa da injustiça, é isso que eu vim aqui. Essa é a minha versão espírita, eu vim para melhorar. E para realizar aquilo que eu me comprometi no plano espiritual, na minha reencarnação, para eu nascer aqui. Tá? Então, nessa regressiva, sabe, você... É uma técnica, tem a música específica, nós temos um CD específico para todo o processo de regressiva, e que você passa por aquela vida onde você vivenciou aquilo, você desencarnou, e como você chegou no plano espiritual e o que você aprendeu lá. É a busca do ponto ótimo, e o que, que nós aprendemos e o que nós trouxemos. Diz o seguinte, não disse que quando nós desencarnamos, nós chegamos lá, tem um telão, que passam pra gente, e a gente fala, se eu soubesse, eu tinha feito assim. Mas eu podia ter feito assado. Esse é o famoso telão que nós vamos fazer aqui. Perfeito. E viver aqui. Viver o nosso melhor. Viver, escolha agora. Né? Isso, entende? Escolher agora. É um curso que eu digo assim, é pra gente e é pra você trabalhar com outro. Eu sou psicóloga, sou terapeuta, sou mestre em Reiki, tanto é que eu tava dando curso ontem, né? Então, toda essa física quântica tem... Toda uma coisa, formação assim. Eu só gostaria que a Carmen deixasse o espaço para a gente, para no segundo domingo de maio ela estivesse aqui com a gente. Né? Então, mas todo segundo domingo ela está no curso. É das 8h30. Então precisa ser no outro dia. Das 8h30 às 18h. E ela até pediu para eu vir porque cada domingo dela ela está comprometida. O terceiro ela está em um lugar, o quarto ela está em outro. Então, mas vamos ver. Ela pediu para eu vir para falar. Então, pode ser feita a inscrição comigo também, tá, gente? Eu posso, mas a gente está direcionando tudo para a Daniela, mas pode falar comigo também. A Daniela que é a responsável. É a Daniela nesse número. Depois a gente coloca aí no WhatsApp, tá bom? Os números do celular, o pessoal procura, né? Joia. Tá bom? Gratidão. Então, tá bom. Bia, mais ficar alguma coisa? Final. Não, mas eu posso ficar aqui, né? Pode, tá. Mas o... Gratidão. Então, nós vamos... eu vou fazer essa pergunta novamente, né? E vamos entrar na música, tá? E depois da música nós respondemos. Ok. Aqui. O desacordo familiar, sem fraternidade, irmãos, família grande, não se entende. Como explicar isso? É uma pessoa do bairro Buquirinha que não quis se identificar que fez a pergunta. Mas nós vamos agora para o nosso momento musical, né? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Então nós vamos para ouvir mais uma música. Muito bom dia! Bom dia! Eu não consigo ficar longe das ondas da rádio, né? É sempre muito bom. Aproveitando tudo que foi dito, eu queria lembrar que quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente não muda não, viu? Se a gente não mudar agora, não é depois que a gente muda. Vai dar mais trabalho, viu? Vai dar mais trabalho depois. É melhor mudar agora, não é não? E eu queria dizer que hoje é aniversário de nascimento do Chico Xavier, que era mineiro, né? E como bom mineiro, eu de também... De Ubá? Mineiro de Ubá. Muito bom. Eu queria dizer que eu continuo brasileiro, viu? Continuo mineiro. Então vamos lá. Vamos cantar um pouco. Vamos fazer um samba, né? A mudança criança sempre pede algo mais. Eu sei, você sabe o que fazer. Assim a vida nos ensina. Eu sei essa doutrina. Quando eu me abro e desato os meus nós, a vida se encontra em felicidade só. O amor é sempre aquele que me traz uma nova experiência com o mesmo sabor. Então eu digo, se transforme e se abra cada vez mais. Você é sempre o dono do que faz. Abra o seu peito, cante sem dó. Saiba que o amor é bem maior. Se transforme, não perca o seu tempo, meu amigo. A vida é simples, fique longe do perigo. Não se acostume, não, com o que faz. Se abra sempre, cada vez mais. Saiba que o amor lhe vai conduzir. E digo sempre, amor, a vida reluzir. Salve a vida e o perdão. Salve o amor no seu coração. Sempre se transforme, todo dia a vida escolhe. Se abra pro novo e aprenda cada vez mais. Se transforme, meu amigo, assim você encontra paz. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todos os radialistas desse Brasil. Do fundo do meu coração, fique com Deus. E o nosso amigo é... Você está ouvindo... Ari Barroso. Vamos para os nossos comerciais. Você está ouvindo... Programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, o Éder Assunção, que a gente conhece desde pequenininho, né? E tá aqui, é trabalhador do Centro Espírita Recanto da Fé. Recanto da Fé / Ramatiz, músico-terapeuta e desenvolvendo o tema A Música como Auxiliar aos Karmas Familiares. Então, vamos voltar àquela pergunta que o nosso ouvinte anônimo lá do Buquirinha fez. Desacordo familiar, sem fraternidade de irmãos, sem compreensão, família grande. Como explica isso? Olha, a gente precisa sempre lembrar que tudo é escolha, né? Então, naturalmente, quando a gente está encarnado na mesma família, a gente tem todos uma certa influência parecida energeticamente, que é o da mesma família. Mas a gente também precisa lembrar que cada um escolhe diferente dentro das mesmas frequências, né? Só que o que acontece? Com o irmão, a gente tem sempre uma relação muito interessante com o irmão, né? É sempre uma passionalidade muito grande que a gente tem com o irmão. Então, é quase que uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo. E a gente tende a querer que o irmão sempre tenha as mesmas escolhas que nós. Já que nós somos criados da mesma forma, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, esse tipo de coisa, a gente tende a querer que o irmão sempre tenha uma atitude parecida. E quando não? O que a gente precisa lembrar é que cada um tem escolha de agir como quer, né? Cada um escolhe a frequência da família que deseja, cada um escolhe a atitude que deseja perante a mesma frequência. Então, o que a gente precisa lembrar, sempre relacionado ao irmão, é a questão do respeito à escolha. A gente tende a ver o irmão como uma extensão de nós mesmos, né? Por pertencer à mesma família e ser filho do mesmo pai, da mesma mãe. mas a gente precisa lembrar que não, somos seres diferentes, né? Não, e às vezes até encontra na família o pai dizendo, ah, por que você não é igual ao seu irmão? Perfeito, né? E nós somos seres completamente diferentes uns dos outros, que compartilham o mesmo amor pela família, né? Então, assim, a gente precisa lembrar do respeito às escolhas. Quando há essa divergência de escolhas e não há o respeito por cada uma das escolhas, acabam surgindo as divergências, né? Acaba surgindo os conflitos. Na verdade, se eu lembrar que cada um pode fazer a escolha que quiser e que eu vou continuar a amar aquele ser do mesmo jeito, independente das suas escolhas, esses conflitos somem, eles se diluem, né? E a gente vê que é um problema, né? Porque a própria doutrina nos ensina que nós temos dois tipos de laços de família, né? Perfeito. Nós temos o laço espiritual e tem o laço material. E o que prevalece mais é o laço espiritual. E daí, nessas duas visões que a doutrina espírita mostra de família, como é difícil, né? Por exemplo, tem família que só pensa em dinheiro, só perfeito, pensa em, né? E não tem amizade, não tem exatamente briga entre eles. A gente precisa sempre lembrar do equilíbrio, né? A posse é importante, nós estamos no mundo, dinheiro faz as coisas acontecerem, né? Até para caridade a gente precisa de dinheiro, mas a vida espiritual é quem nos enlaça, né? É quem dá o propósito da gente estar aqui, né? A gente está aqui para aprender espiritualmente, a passar por aqui. Né? Então, sempre lembrar do ponto de equilíbrio, né? Lembrar que, com certeza, não é a primeira vez que eu sou familiar daquele ser. Nós somos, a humanidade é familiar, né? Nós Sim. somos seres que já encarnamos tantas vezes que, já com certeza, já participamos das mesmas famílias, já estivemos em laços familiares, às vezes não só congênitos, mas por escolhas, né? O amigo é aquele familiar que a gente escolhe, né? Então, se lembrar disso, né? Se lembrar que a gente já teve tanto envolvido, então esquecer um pouco só um lado ou só o outro, porque se eu também ficar olhando só para a questão kármica, só para a questão espiritual, eu também vou perder a medida da questão material. Eu estou encarnado nesse momento, eu estou no planeta Terra, eu preciso viver. Então, um ponto de equilíbrio, né? Sempre tentar se lembrar que existem dois polos. E esses dois polos servem para serem divididos. Mas aí o Maurício Tomé, que participou com a gente, que ele disse que ele é metaleiro, né? Sim. E qual a influência da música? Por exemplo, meus dois filhos gostam do metal, né? Perfeito. Do metal pesado lá, do Scorpion. Isso, coisa boa. Olha, tá vendo? É outra metaleira aqui. Tá vendo, Maurício? Não é só você não, viu? Então, me diga uma coisa. E como é que faz essa preferência? Eu, por exemplo, não suporto essas músicas. Sim. Eu gosto mais de música suave, orquestrada. Sim. Sem muita cantoria. Então, a gente precisa lembrar que cada pessoa possui uma identidade sonora, né? Que não existe uma farmacopeia musical onde eu determine o que é bom e o que é ruim, o que traz boas frequências ou o que traz más frequências. Como na vida, como a gente está falando de karma, né? Como no mundo, a música me apresenta uma frequência. O que eu vou fazer com aquela frequência é pessoal. Então, essa história de, tem música que é ruim, tem música que é boa, né? Isso é uma mentira, né? Porque a música apresenta uma frequência. O que você faz com ela é a grande diferença. Que escolha você tem perante aquela frequência é a grande diferença, né? Então, por exemplo, eu com musicoterapia, eu já vi uma criança que não conseguia falar, por exemplo, passar a falar a partir de um funk daquele com as letras mais chulas possíveis. E aquilo foi divino naquele momento. A criança passou a falar. Então, quem somos nós para julgar que tipo de canção tem frequência boa ou não? Até porque, é até legal a gente estar abordando esse assunto, eu encontro muito preconceito dentro de casa espírita, quando o pessoal acha que música popular não serve para casa espírita, ou músicas mais agitadas não servem. De repente, a música mais agitada vai trazer uma paz, dependendo da condução com que ela é feita, obviamente, vai trazer uma paz muito maior do que uma música calma naquele momento. Sim. Né? Às vezes a pessoa está precisando extravasar nas palmas alguma coisa, se sentir alegre. Precisa, né? Se agitar. E às vezes é uma música popular que vai fazer. Às vezes é um samba, como a gente acabou de ter o nosso grande Ari Barroso aqui. Às vezes é um samba que vai fazer esse movimento. Né? Eu lembro quando estava vendo um programa do Ari Barroso, que tem um programa de calor. Sim. E o Zé Vasconcelos pegou muito, né? Que um calor foi cantar, você vai cantar o quê? Ah, vou cantar um sambinha. Um sambinha, ele ficava e louco, sambinha. Pô. Sambinha não, isso aqui é um samba. Aquarela do Brasil. É. Então, não, mas até hoje ele continua assim. Não, mas isso é verdade, eu lembro dele que ele é flamenguista roxo. Hoje, né? Ele continua. Tinha, ele tem aquela ele gaitinha. Continua. Aquela gaitinha. E, nossa, quando o Flamengo... Se eu der faz... passagem aqui, ele vai falar só sobre isso aqui umas duas horas. É. Ele continua do mesmo jeitinho. É. Né? E a gente, como acaba tendo esse contato com essa parcela desse grupo espiritual, né, de compositores e tal, e que usa a música em prol de um trabalho espiritual, como a gente já falou em outro programa, eles não só vêm cantar porque eles querem, é um trabalho espiritual. Sim. Feito a partir disso, né? Por exemplo, você falou do preconceito de música. Então, o Ari Barroso é um dos que se incomoda muito com isso em casa espírita, né? É o lugar que devia estar mais aberto a frequências musicais, devido à doutrina, e é um dos lugares que mais fecha frequências musicais. Só coloca músicas orquestradas, só música erudita, né? Onde a música popular pode fazer um grande efeito também, né? Claro, tudo com uma condução bem feita, né? Sempre prestar atenção na condução, mas, ao mesmo tempo, abrir esse processo, abrir as nossas mentes, né, principalmente os condutores das casas espíritas, se abrir um pouco para isso e encarar os benefícios também da música nesse aspecto, né, das canções. Né, a gente pode se valer de tudo isso. Né. E eu vejo que lá nós temos uma evangelização infantil lá no Paulo de Tarso. Antes de começar a evangelização, tem um pessoal lá que canta, tem bateria, tem tudo, e aquela garotada. Perfeito. Participa, canta. Vai, chama. É uma alegria, né? É sempre muito bom. Alegre. Quem disse que a música boa é a música lenta, né? É só a música que acalma. Como que a gente busca a calma? Né? Quem gosta do metal vai se acalmar com o metal, em vez de se acalmar. E se eu vou fazer uma música, de repente, erudita para essa pessoa, ela vai ficar extremamente tensa. A Mariluza que fazia isso. Eu lembro que uma vez me pediram para entrevistar a Mariluza lá na Câmara Municipal, quando era aqui no centro. Eu fui lá entrevistar a Mariluza, então eu perguntei, mas por que, que você tem hora que você pede para colocar aquela música agitada do Wagner, aquela do Beethoven? Eu falo, não, é que tem os espíritos que vêm pintar, eles estão nessa vibração. Estão nessa vibração. E vamos só lembrar que, por exemplo, no caso da Mariluza, ela usava muita música erudita, principalmente no período romântico. Vamos só lembrar por que, que ela usava essas músicas, né? Porque muitos dos pintores que estavam ali eram desse período. Então pensa bem, se eu for desencarno daqui uns anos e vou fazer um trabalho de reencarnar como esses nossos amigos para compor uma canção ou pintar um quadro, né? Fazer um desenho. Se tocar uma música da minha época, não vai ser muito mais fácil? Sim. Exatamente isso. Então, a gente não confundir, que às vezes dentro da música erudita tem soberbas tão grandes, tem intenções... tão negativas quanto as que a gente julga ocorrer na música popular. Mas eu lembro que quando a valsa foi introduzida em Perfeito. Viena, era uma vergonha. Era uma valsa. Vergonha, era a música do diabo, a valsa. Né? Então assim, a gente prestar muita atenção nisso, né? Nós somos condutores de casa espírita, nós temos a doutrina a nosso dispor, temos essa consciência. Né? Mas o que, que você pode falar daqueles caras que passam com o carro, daquele pancadão? Até o coração da gente fica meio... Perfeito, né? Aí é aquela questão, né? O meu limite termina quando começa o do outro, né? A gente precisa ter consciência desse processo. Ele poderia aprender a ouvir, né? Ele não querer que todo mundo ouça. Ele tem a identidade sonora dele, às vezes ele está precisando até psiquicamente ouvir aquela canção, independente do estilo, do que ela diga. Às vezes isso faz realmente muito bem, só que eu não preciso que todo mundo escute. Sim. Eu posso ouvir música alta e ainda assim dentro do meu limite, né? Não, mas as pessoas passam, parece que vai acabar o mundo, né? Aquela, Perfeito. Aquela batidão, aquela coisa... Não precisa, né? Não precisa, né? Vamos ter sempre o equilíbrio, né? Não resta dúvida. Eu gosto muito de música, depende também, eu gosto de música suave porque eu não quero descansar, repousar, mas eu gosto de música um pouquinho mais alegre, né? No tempo lá da Bossa Nova. Perfeito. No tempo da como é que tinha aquela do Roberto Carlos, Jovem Guarda, né? Tem umas músicas. Perfeito. Muito cada um com a sua afinidade de gosto, né? Mas não quer dizer que tem canções que trazem baixa frequência e outras trazem alta. Tudo depende da circunstância e tudo depende da condução desse processo, né? Aqui o médio das cartas consoladoras, que é o Ari Rangel, né? O médio das cartas consoladoras, até o Rogério, o Ari Rangel, eles gostam muito da música do Raul Seixas, né? Perfeito, então. E o Raul Seixas era aquele que era muito combatido por uns, adorado por outros, né? E até hoje ele é um dos que se apresenta no nosso trabalho, né? E assim, o Raul Seixas hoje, por exemplo, faz um trabalho de resgate no astral inferior imenso. Imenso. É um dos que mais resgata no astral inferior. Né? Ele vai buscar o pessoal lá. Vai buscar mesmo, né? Raul Seixas, Cazuza também faz isso de uma maneira muito eficaz. Então, assim, vamos lembrar desse processo todo, né? E vamos lembrar que às vezes eu cantar uma música do Raul Seixas que traz algo de positivo, né? Tudo depende da interpretação e da condução, como eu disse, do momento, claro. Mas às vezes dentro de uma casa espírita, eu cantar um Tente Outra Vez, alguma coisa assim, eu estou inclusive ajudando o Raul Seixas a fazer esse trabalho. Porque a gente está desprendendo a energia da frequência dele, porque aquela coisa do karma que a gente está falando, não foi ele que compôs? Ele estabeleceu essa frequência. Sim. Então essa frequência vai chegar nele de alguma forma. Então quando a gente canta desprendendo essa energia positiva dentro de uma casa espírita, onde já existe uma condução energética preparada, essa energia vai chegar nele, ele com certeza vai poder resgatar muito mais irmãos no astral inferior. Né? E a gente vê que tem música, entre aspas, profana, que são lindas, né? Nossa. Exatamente. Então, assim, isso vem muito... A gente não pode confundir o preconceito musical com a questão social. Essa confusão existe muito. Então, vale muito a gente parar para pensar em termos antropológicos o quanto que eu acho que a música é boa ou é ruim de acordo com a influência social. Sim. Né? Mas vamos lá. Aqui eu preciso falar novamente aqui do chá de domingo, dia 9, lá na APVE. Vai ser, o melhor que nós fazemos durante o ano, quer dizer, tem uma frequência muito grande e nós gostaríamos que essa frequência fosse repetida domingo lá no nosso chá beneficente, que começará às 14h30 horas, lá na PVE, na Associação dos Profissionais Veteranos da Embraer, no final da Avenida Tívoli. Lugar muito bonito, acolhedor, tem uma visão bonita ali da Dutra, é muito bonito lá, né? Então nós estamos convidando as pessoas que queiram colaborar com a farmácia comunitária, porque a farmácia não recebe ajuda de ninguém, viu, Ed? A gente trabalha, esse do tempo ainda que Assunção trabalhou, seu pai trabalhava lá com a Luísa, foi quando ele começou. E hoje nós atendemos quase 400 pessoas por dia, e não temos ajuda de ninguém. Então nós precisamos fazer o chá, fazer essas festividades todas, almoço, jantar, para arrecadar fundos, porque nós temos lá funcionários, nós temos uma farmacêutica responsável e pagamos também aluguel, né? Então nós vamos praticamente entrando para o final do nosso programa e nós temos também o sorteio de hoje. Você tem o sorteio? Sim, sorteio está aqui na minha mão. Então, tem a música também do sorteio. Tem a música, hein? Sim, também tem a música. Então põe a música, que é essa do Rodrigo, né? Criação do Rodrigo. Quem ganhou, então? A Regina Vilhena, ela ganhou um livro. Era do bairro São Dimas, Regina Vilhena. A Regina já é freguesona nossa, já é muito conhecida, né? Está sempre junto com a gente aqui também. E o Osmildo Duarte. Esse também é grande nosso amigo e ouvinte. Bosques Eucaliptos. Um bom dia para os dois. A partir de amanhã, após uma hora, ele já pode pegar esses livros, os dois ganhadores podem pegar seu livro lá na livraria Casa do Caminho. Isso. Éder, nós estamos entrando aí na reta final do nosso programa. Você gostaria de falar dos cursos que você também faz e realiza? Isso. A gente está no nosso espaço lá no Vista Verde, iniciando um curso de gerenciador de equilíbrio, que é justamente o curso onde a gente aprofunda a física quântica, radiestesia, terapia radiônica, a pessoa aprende técnicas de manipulação energética para lidar com o dia a dia, né, para facilitar o dia a dia e também acaba se... por opção da pessoa, acaba se tornando terapeuta radiônico, né? A gente está iniciando esse curso, a gente está amanhã, às 19h30, a gente vai estar fazendo uma aula aberta no nosso espaço no Vista Verde, que é na Rua Cidade de Assunção, número 203, né? O telefone é 3902 3071, falar com o Antônio Carlos, tá? A gente pede, por favor, para a pessoa, se quiser ir, marcar com antecedência, né, pra gente, que o nosso espaço também é limitado. É um curso bastante interessante, que ensina muita técnica energética, é um curso científico, né, também não é um curso mediúnico, onde a gente vai aprofundar a questão da física quântica, e possivelmente em maio a gente também estará abrindo turmas aos sábados. Quem ligar e falar que foi da rádio, do programa Vivência Espírita, vai ganhar um descontão no curso. Opa! Tá? E também o fluxo musical familiar, que é a técnica que a gente está falando de usar a música para diluir esses padrões familiares. A gente acaba fazendo ela em média a cada 15 dias, uma vez por mês no nosso espaço. No mesmo telefone, quem tiver interessado também em participar como estrela, diluir seus padrões, ou como coro de apoio, né? Ligar no mesmo telefone, 3902-3071, falar com o Antônio Carlos, e quem falar que foi do programa também vai ganhar desconto na participação da técnica. Éder, mais alguma coisa que faltou você falar? Olha, só lembrar que vamos cantar, né? Vamos nos utilizar da música. E tem mais tudo, uma música, né, aí para você cantar para a gente? Vamos dar passagem, vamos lá. Então, nós vamos agora aguardar mais uma música do plano espiritual através do nosso querido amigo Éder Assunção, que mora na rua Cidade de Assunção. Quer dizer que coincidiu, né? Então, nós vamos encerrando o nosso programa, então vamos esperar agora, por alguns instantes, a música que virá. Eu não sei porquê, sempre na minha vez está desafinado o violão. A gente estava falando de karma, né? Isso. São escolhas que a gente faz, não é mesmo? Sim. Me deixaram terminar, mas deixo o violão desafinado, né? É só a gente ser um pouquinho mais exigente, né? É o Tim Maia, nosso grande companheiro. Bom dia, Tim Maia. Saiba viver, saiba escolher a vida, sempre se apresenta a você, é só você saber o que fazer. Saiba viver, saiba viver. Tudo que eu escolho é responsabilidade que cabe a mim fazer acontecer. Tudo que a vida traz, eu sei, e você também, é o que deve fazer. Saiba viver, saiba viver. A vida se apresenta, é fácil de escolher, é só você trazer o amor, o perdão que mora em você. É sempre há tempo de perdoar, perdoe sempre, assim você sabe amar. Saiba viver, saiba viver. A vida se apresenta pra você. Saiba viver, saiba viver. Que a vida se apresenta pra você. Olhe o pôr do sol, veja como é lindo. Olhe para o mar, se apegue no seu sorriso. a vida se apresenta pra você, saiba viver, saiba viver, saiba viver, saiba viver. Eu vou embora, saiba viver, tô indo, saiba viver, vou morrer de saudade, vou morrer. E saudade, saiba viver. E saudade, saiba viver. Um abraço, saiba viver. Saiba fazer suas escolhas. É, sempre no bem. Saiba viver. São 9h58. Essa é Tim Maia. E a gente vê que esse pessoal, como se modificaram, como se transformaram no mundo espiritual, né? Porque o Tim Maia, ele era muito rebelde, não cumpria suas obrigações, tinha dificuldade, né? E agora parece que está falando de amor, falando de seriedade, isso é muito importante. Mas não à toa, sempre com o violão desafinado para ele. Coisas do karma, coisa das escolhas que a gente faz. E ele tá sempre bronca. Continua do mesmo jeito. Do jeito, mesmo jeito. Só, a única coisa é que ele cumpre os compromissos dessa agora, vez. Agora tá cumprindo. Mas ele sempre foi muito amoroso, né? Não. Ele teve uma vida também muito sofrida, né? Muito, muito pobrezinho, perfeito. Muito sofrida. E também foi embora cedo, né? Foi. Mas, Éder, vamos então agradecendo ao Lucas, que esteve aqui com a gente, agradecendo o Serginho, a Eridan, a Graça, ao Paulinho. E o cunhado do Serginho, que não se apresentou, mas o Serginho não gosta muito de falar, né? Então deixa de lado. E o Assunção, que é o pai do Éder, é Antônio Carlos Assunção, que é o médium de transporte, né? Isso. E nós gostaríamos que fosse encerrado. Tem essa prece que foi colocada aí? Sim, tem sim. Tem? Então nós vamos agradecendo, viu, Ed, se quiser usar o microfone para algumas. Não, só agradecer também mais uma vez a oportunidade, é sempre muito bom a gente ter espaço para falar, para explicar algumas coisas, é sempre um prazer estar aqui. Opa, e nós gostaríamos que você estivesse sempre disposto a vir aqui com a gente, porque acredito que você tenha muito compromisso e é importante que vocês venham aqui conosco, trazendo novidades, trazendo coisas boas para a gente. Sempre que possível. Vamos encerrando, então, com a prece. Como é que chama a prece? Chama Refúgio das Andorinhas. Refúgio das Andorinhas. E também, depois, para encerrar o nosso programa, nós teremos a música. Qual é a música que nós teremos aí no final? É do Grupo Castelã? Isso, No Sabor das Canções. No Sabor das Canções. Então, vamos encerrando com a prece. Vamos nos lembrando que somos homens. Vamos nos lembrando que a vida é sempre aberta. Vamos nos lembrando que navegamos no mar da eternidade, onde os ventos da oportunidade sopram nossas velas. Vamos nos lembrando de pegar o leme firme, certo. Vamos nos lembrando de colocarmos o prumo e a rota sempre voltados ao que nos cabe bem. Vamos nos lembrando de agradecer, pois subir e descer de velas é controlado, mas o vento nunca é domado nas vias do querer. Vamos nos lembrando que estamos só aprendendo, que as experiências são feitas para que possamos nos enriquecer de amor. Vamos nos lembrando que sempre há tempo de trazer o perdão e esquecer a dor. Dessa forma, navegando no mar de Deus, somos essa nau com a direção já traçada rumo à luz, onde não há o que desvie, nem o que desencaminhe esse caminho pleno que nos conduz. Seja assim, então, a vontade divina. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui estamos nós, todos certos do nosso rumo, de coração aberto, em prol da caridade. Fiquem com Deus. Com certeza me encontrar ali com